兄弟关系。 Autorizando a linha MT pistando 0 azul 4207. A linha E, mano, 4207. Decolagem da Edmar por conta de risco proa norte. Vento na roda, mundo 50 graus, 10 nós, 1020 na ajuste, Serra Zulu Eco, reporte fora do solo. Azul 4207, autorizado a decolagem, pista na 0, vento na 50 graus, 1 0 nós. Pista na 0, vento 120 graus, 109, ajuste na 020. Na fora do solo do Serra Zulu. Prossiga com proa norte, Serra Zulu Eco, chame 1980. O 1980. Pastor 20, copiou a torre? Por gentileza, o local de estacionamento, se é o pátio militar ou o pátio de autoridade? Vamos ao pátio militar. Suficiente, pastor 20. Azul 4207, decolar 221, controle 1980. Tem um helicóptero posição de 2 horas e 4, 3 milhas a 500 pés, sem interferência na sua aproximação. A gente está cuidando, não esquece, obrigado. Zero solo aos 23, libere próxima direita Eco, retorne via Alfa, Delta, chame a Delta para cruzar a pista na zero. Voo 1962, pouso autorizado, pista no zero, vento 150 graus, 1-0 nosso. Autorizado, pista no zero, gol 1162. Voo 1184, tráfego companhia curta final, após autorizado a linha, manter pista no zero. Após o voo na curta linha, manter 1-0, 1184. Pastor, 2-0, confirma. Não, afirmo, ingresse agora no taxi Delta e chame no ponto de espera para cruzar. Gol 1162, solos 25, libere a direita, constrói e chame 219. Nós vamos levar a facção no VDV. Decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-6-2-0 com 10 nós. Primeiro decolagem, pista 1-0, gol 1-1-8-4. Eu tô aí, confirma a frequência do solo, foi 1-6-2? 1-2-1, deixa 1-0. Obrigado. Bom dia, 6200. Tráfego avistado, ajuste 1-0-2-0. Pouso autorizado, pista 1-0. Vento 1-7-0 graus, 1-0 nós. Autorizado, pouso na 1-0, chame 6200. Gol 1184, decolado aos 2000, controle 119.80. 1198, obrigado, boa tarde. Sente, pastor 2-0, mantenha o ponto de espera. Bom dia, 3-1, 9-1. Autorizado, alinhar e manter pistão a zero, tá? 3191. Agilizar manobras para decolar em autorizado. Força aérea, o pastor 20, autorizado cruzamento, pistão a 028, autorizado pastor 20 até o pátio militar. Autorizado cruzamento pela Delta, da 1020 até o pátio militar. Ocean Air 6200, são os 29, libere Fox Trot, chame 21, décima 1. Fox Trot, 21, 6200. O Eco Delta Fox, da final da 1-0, Delta Fox, confirma intenções? Usa 1-7, confirma. 1-7. Ok, então entendo que modifica as regras. Agora os 2-9, mais pela direita 1-7, reporte final, travado, Eco Delta Fox. Não, olha aqui, vai conseguir conseguir até a DA. Ah, mete na MDA. E... Ok, entendido. Continua a aproximação e aguarde. Você está confirmando o glide para fora? TAN-3191 autorizado de decolagem. Pista na 0, vento 1620, 909, TAN-3191. Livre decolagem, TAN-3191. Prossiga agora, Eco Delta Fox. Está confirmando, eu também vou fazer a informação de glide, só do localizador. Delta Fox, todo compreendeu que vai a MT na DA. Agora a segunda informação está ininteligível, confirme. Mas informação do glide, poderia fora? Não, tudo internacional. Obrigado. Delta Fox, reporte inicial remetido. Só 3191, decolando os 31, controle 1980, bom voo. 98, bom dia. Torres, Salvador, Chanel 6255. Oceanair 6255, informe passando externa, ajuste 1020. É. Informe tráfego tipo helicóptero, do posição de 2 horas, 4 milhas, 500 pés, não interfere na aproximação. Sim, eu tenho que quero. Delta Fox, remete agora os 3-1, curve à esquerda para o circuito da 1-7 pela esquerda, ingressa na perna do vento da 1-7 e aguarde a autorização de base. Salvador, bom dia, Azul 4082, está na final, 14 milhas, estabilizado. Sente Azul 4082, reporte Duna. Reportado, Duna 4082. Oceania 6255, tráfego tipo Papa Alfa 31, circuito da 1-7, afasta agora com Pronote, na do vento, não interfere na sua aproximação. Pista 1-0 livre, vento 1-40 graus, 1-09, com o outro. E depois 1-0, visual com o tráfego na 2-0. Delta Fox cruzado base, reporte na final com trem checado. Tráfego tipo Embraer da Azul, agora 1 minuto para a Duna. Agilize na medida do possível, é com Delta Fox. Delta Tá passando o na 4082. Excelente, azul 4082. Fox pouso autorizado, pista 17, vento, 170 graus, 109, 2020. Chame a 6255 no solo 35, libere próxima à direita. Chame 21, bisma 1, 0, bom dia. 0, 21, 1, bom dia. Torre, bom dia, vou 1094, pronto, ponto de espera, 1-0. 1094, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, gol 1-0-4. Azul 4082. Vento 1-6-2-0-10-9, pistola 0 livre, pouso autorizado. Ele pouso 1-0-4-0-10. Eco Delta Fox, solo os 3-6. Libera na papá, confio. Autorizado, backtrack em aporte, pistola 7 livre. Gol 1-0-9-4, tráfego em Embraer da Azul final, após autorizado ele aí mantém o chão 0. É, após Azul ali mantém, não, 1-0, gol 1-0-9-4. Chefe Delta Fox, por gentileza agora no parqueamento, faz um check no equipamento rádio, ok? Transmissão tá 2x2. Como recebe o Delta Fox? Agora é alto e claro. Azul 4082, solo aos 38, próxima direita, Foxtrot 219. Pedro, Fox 219, 402, boa. Pode ir. Autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-6-2-0 com 8 nós. Livre decolagem, vou 1-0-4. 094, decolar 239, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, gol 1024, obrigado. Tá na graça da imagem, tá visual, senhor. 2 minutos a pouco. Papa Romeu, Serra Zulu Eco, chame no solo controlado, vento 170 graus, 08 nós. Ajuste 1020. Chamada controlado, Eco. Serra do Leco. Papa Romeu, Serra do Leco, cliente, considere o som aos 4:30, ao estacionar a frequência livre. Sou 1556, autorizado a LN decolar, está 10, vento 1160 graus, 09 nós. Autorizado a linhada, decolada 10, gol 1556. Gol 1556, decolado 49, chame controle 119.8. 4 Salvador, 98, bom dia, 1556. Papa Tango Victor, Tchau Hotel, passou externo estabilizado, comprei embaixo a casa. Papa Tango Victor, Charlie Hotel, ajuste 1019, continue a aproximação, vai de autorização de pouso. Tchau Hotel. Vai Salvador, gol 1962, muito boa tarde. Gol 1962, ajuste 1019, continue a aproximação, reporte no marcador externo. Beleza, Marco. Tango Victor Charlie Hotel, pouso autorizado, pista no zero, vento 170 graus, 109. Pouso autorizado a 10, Victor Charlie Hotel. Torre Salvador de Papa Tango Juliette Bravo Delta. Papa Tango Juliette Bravo Hotel. Juliette Bravo Delta, na proa da rotatória, contato visual com a aeródromo. Tango Juliette Bravo Delta, previsto instalar na rotatória. Chame ingresso na sala da pista 17. Positivo, espera na rotatória e reportará ingresso na final da 17. Juliette Bravo Delta. Autorizado a final da 17 para o Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta negativo. Tem mais um tráfego ingressando na final. Espera reporte ingressando. Já realiza mais uma história na rotatória. Reporte reingressando. Capitão Victor Charlie Hotel no solo aos 5.6 livre pista direita. Chame solo 121 décima 1. 21, obrigado. Juliette Bravo Delta, copiou o torre? Filmativo, vamos manter mais a espera na rotatória, é para estar lá reingressando até a Inocente. Gol 1962, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 160 graus, 099. Autorizado, pouso, pista 10, gol 1962. Tango Juliette Bravo Delta, autorizado, ingresso na final da pista 7, reporte a 3 milhas da final. Para reportar, 3 milhas, Juliette Bravo Delta. 2, no solo aos 02, livre pista direita, chame solo 121, décima 1. 21, patrão. Uno 1962, confirmando solo aos 59. Ok. Vilas, Machado, Travado, Final 97, Juliette, Bravo Delta. Papa Tango, Juliette, Bravo Delta, pouso autorizado, pista 17, vento 180 graus, 099. Juliette, Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, solo 02, livre pista à esquerda, estacionar frequência livre. Salvador, bom dia. 3895, ponto de espera no zero pronto. 3815, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 170 graus, 08 nós. Estou confirmando, é o 3895. Então, 3895, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 170 graus, 08 nós. Vem decolando 0, 3895.